sob a luz da tua palavra, eu vou prosseguir. Viverei a tua lei, meu rei. Sob a luz da tua palavra, tenho a direção. Na leitura da escritura, formo minha opinião. Sob a luz da tua palavra, eu vou conseguir alimentar a minha alma e só servir a ti. Com tua palavra eu fiz aliança. Tua palavra me dá alegria. Tua palavra de noite e de dia. Vivendo a tua palavra eu sou mais que vencedor. Por isso eu quero viver. Tua palavra eu quero viver. Tua palavra eu quero viver. A tua palavra. Sou mais.